Olá, ouvintes da Melhor da Web, muito boa noite! Estamos de volta esta semana para iniciar mais uma edição do programa Espetacular, para mais uma edição do Espetáculo no Ar, um show de programa para você. São 30 minutos, meia hora com o melhor da música ao vivo, para você, ouvinte, curtir numa boa e relembrar aí alguns sucessos que fizeram história nas décadas de 80, 90 e fazem história nas décadas de 2000, né? Começando agora em 2011, uma nova década. E é isso aí, para que você possa participar do nosso programa, o endereço de e-mail é thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação, ou então você pode participar também através do Twitter, @thaiscadu, é o meu perfil no Twitter para você seguir e fazer também a programação espetacular, o Espetáculo no Ar para você. Semana passada nós não tivemos edição inédita do Espetacular com Thaís Calduro, mas gostaria de agradecer muito ao amigo Carlos Bonaparte, diretor da Rádio Antena Web, porque ele foi quem me representou, e muito bem por sinal, na semana passada então, na Rádio Antena Web. Na Diversidade, nós reprisamos então uma edição que foi ao ar algumas semanas na Rádio Antena Web, e para a Diversidade eu não havia mandado esta edição. Então a Diversidade rodou esta edição da semana, a edição 5 do programa Espetacular, né? De algumas semanas atrás. E o Carlos Bonaparte então fez a edição passada, a edição número 10 do programa Espetacular na Rádio Antena Web. Mas estamos de volta por aqui com força total. E para começar a nossa edição de hoje do Espetáculo no Ar, temos três canções, começando com a música lindíssima do Capital Inicial 2000 Acústico MTV, com Independência, Nando Reis e Cássia Eller, Relicário também do CD Acústico MTV, que a Cássia Eller gravou no ano de 2001. E para fechar com chave de ouro este bloco, este primeiro do Espetacular, vamos trazer aqui a canção Pinhal, da banda Cidadão Ken, uma banda gaúcha aqui muito bacana também. Este som Pinhal, né, que é muito show aí. Então, como Espetacular é um show de programa, e hoje está mais espetacular do que nunca, vamos trazer então este bloco, começando muito bem com Capital, depois Cássia Eller e Nando Reis, e para finalizar, Cidadão Ken, Pinhal. Dessa curiosidade, você tenta o que eu faço. Não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar. Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim? Se não estamos de verdade juntos, procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Essa meia-verdade com a qual temos nos conformado, só conseguimos nos afastar, mas aprendemos a aceitar tantas coisas pela metade, como essa imensa vontade

você está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Espetacular! Um show de programa pra você! Agora a gente vai fazer uma música que eu compus pro meu irmão mais velho, Adriano. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal, que ela olhou pra ele e disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. Disse: baby, não me leve a mal. Ele sempre foi um cara desses que estuda demais, demais, procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz. Ela se formou há pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu. Ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tenho tempo dou uma passada lá pra ver como estão, como estão. Se estou na zona norte, pego a estrada do forte pro meu irmão. Vocês bem forte agora. Três de... O espetáculo continua e nós trouxemos por aqui o som Pinhal da banda Cidadão Ken. Antes tivemos Relicário com Nando Reis e Cássia Eller. E para iniciar muito bem, Capital Inicial com Independência, essa música linda do CD do ano 2000, Acústico MTV, da banda Capital Inicial. E para quem quiser participar, lembrando que você pode enviar um e-mail para thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com, thaiscalduro@gmail.com, ou mencionar, seguir ou mandar DM no Twitter, @thaiscadu, é o meu perfil, para você mencionar, mandar DM, fazer a participação, a programação espetacular. E antes do último bloco, quero mandar um abraço aos confirmadíssimos Ana Cláudia de Ribeirão Preto, Jupanissa, Camila Lazzarini, também o Fernando lá de Natal, pessoal confirmadíssimos, nossos ouvintes aí, o pessoal de Portugal, abraço ao Carlos Bonaparte, Ederson Bononi, Bruno Alves, pessoal aí que nos proporciona, né, a oportunidade de estar retransmitindo o nosso programa em suas web rádios, tanto na diversidade quanto na rádio Antena Web. Agradeço a todos pela audiência. 30 minutos é realmente muito pouco para a gente tocar aqui tudo de bom que a música nos oferece, né? Ainda mais ao vivo, parece que a gente está no show, parece que a gente está sentindo a adrenalina da galera ali, né? Então nós vamos tocar mais 3 canções para finalizar esta edição. Vamos tocar 2 ou 3, né? Vamos ver como é que vai o nosso tempo aqui. 2 ou 3 canções para finalizar este bloco e esta edição do programa Espetacular, que volta na próxima segunda, no mesmo horário na rádio Antena Web, na próxima terça com reprise no sábado na rádio Diversidade. Quero iniciar este bloco com o som do Kid Abelha. Kid Abelha eu toco em quase todos os programas, né? Se não é Kid Abelha, é Paula Toller, mas é que eu gosto muito, sou fã mesmo deste grupo, desta grande mulher aí, Paula Toller, canta demais, né? Essa linda voz, outra da coleção Acústico MTV aí, né? Kid Abelha Acústico MTV 2002. Vamos tocar Eu Tive um Sonho, essa música linda do Kid Abelha, para iniciar então o bloco. A segunda do bloco, semana passada eu estava verificando algumas coisas no YouTube, procurando e garimpando arquivos, né? Encontrei por aqui uma música novíssima da Luciana Mello, chama Tchau, né? Tchau é o nome da música e vamos dando tchau também a esta edição do programa. Olha que espetáculo, né? É o Espetáculo no Ar para você, semanalmente aí, sempre na mesma web rádio, no mesmo horário. Você pode curtir numa boa com a gente, Thaís Calduro te fazendo companhia sempre durante 30 minutos, trazendo o melhor do ao vivo. Vamos trazer então Kid Abelha, depois Luciana Mello. Se der um tempinho, nós tocamos um som da Ana Carolina rapidinho, senão fica para semana que vem, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta para mais um espetáculo no ar, um show de programa para você. Bye! Thank you.